Viana, estou siga reduzido. Aguarde novas instruções de controle. Tango India Bravo, reporte visual com o Inma. Positivo, mais 3 minutos, senhora. Tanto 3894 na escuta? Negativo, qual o prefixo? Papai Romeu, Tango Yankee Alpha. Tango Yankee Alpha, grato. Tá de casa? Sala de espera de 10 minutos. Programa espera sobre o fixo de Oprim, nível de voo 050. Conversa, mensagem está transportada 6210, você pode repetir, por favor? Afirmativa, pista em uso 28 se encontra impraticável com um tempo aproximado de espera de 10 minutos. Faça espera sobre o fixo de Oprim, nível de voo 050. Ok, entendeu então que a pista está impraticável e sem previsão de reabertura? Previsão de 10 minutos. Ok, não quer que a gente reduza a velocidade? Pode prosseguir em redução, mas inicialmente vai ser necessário que faça espera em Oprim. Ok, vai procurar mais espera em Oprim. É, conforme publicado? Informo que a pista está impraticável devido à colisão de aeronaves com fato. Certo. Helicóptero está mantendo mil pés, Sanguinha Bravo. É um Robson 44, à esquerda, aproximadamente 5 milhas afastado. O mesmo vai prosseguir para Enrimar, ok? Para Enrimar, confirme se está visual ao contrário. Positivo, o hotel Júlio de Serra está visual ao contrário. Serra. Se mantém a separação, o hotel Júlio de Serra reporte para o regresso. Serra. Você é bravo, está visual com o helicóptero agora a 12 horas e 4 milhas? Positivo. Agora está visual com a Enrimar, o Tango de Abraão. Controle, copiou o Índia Bravo? Não, o Índia Bravo tem frequência livre para autocoordenação, apenas confirmando está visual com a Alfa Sierra 65 agora 12 horas. Positivo, aproximadamente 10 milhas nossas. Ativo, Tango de Abraão, frequência livre para autocoordenação. Excelente, obrigado senhora, boa noite. Hotel Júlio de Serra. Afastado de 3 milhas e meia, já efetuando o 780 para retornar para a posição 97. Posso curto final, Hotel Júlio de Serra. Ativo, 6143, a previsão de espera em mais 8 minutos. Sim, 8 minutos. Poderia confirmar o motivo da pista estar impraticável? Era a nave que precedia na aproximação, colidiu com o 4. Ah, sim, colidiu com o 4. Obrigado. 6143. Controle 1966 da Gol, vai bloquear a posição Oprim, vai se ajustar, ó. Controle Gol, 1966. Controle Gol, 1966. Chegou no 1966. Informou. Oprim, iniciando órbita. Ativo, 4 mil pés, voo no 1966. Teria uma previsão, por gentileza? Alvo com 4 nós em Porto Solo controlado, hotel Júlia Terra. Tem alguma novidade no controle em ponto? Campinas e qual POV? POV 187. 187, sim. Autorizado o táxi Juliette Alfa até o ponto de espera na 28. No ponto de espera, na Taxi Golf, a torre 1895, frequência, ajuste em 14. V14, táxi Juliette Alfa, na Golf 1895, 1869. Boa noite. Controle, mais uma vez o gol no 1966. Chegou no 1966. Só uma informação, nós teremos o primeiro a pousar, né? O gol no 1966 vai ser o número 2 para aproximação, porque já tem uma aeronave de voo mais baixo e mais próxima da aproximação. Tá ok, obrigado. Salvador, boa noite, CAN 3897, sentido aqui, autorização para Guarulhos. Serra, de frequência, boa noite. Subida inicial, Dael. Aqui na circuita, CAN 3897. Azul 2712, toma informação, Thiago. 712, Aracatil, só um minuto, cópia, subida inicial, Aron. Frente na Aron, disponível 150, por aqui. Afirmativo, tá abandonando a espera aí, o Prince esquerda, pro poderia confirmar pro 1966, se ele me esquece? Esquerda pro 030, tem como limite o localizador? Esquerda 030, limitado ao localizador, gol 1966. Oxané 6210, atingiu 1120, para prosseguimento da descida. Espera em descida para nível 050, reduza para 200 mais. Ok, já reduziu para 200, a mínima limpa, descendo para 050, 6210. Está possível prestar na aproximação 1 hora, 1 ou 2 milhas, um bom de 7 milhas. 4 mil pés. Dael Leda, Motiva, auto-intercepto aerovia. 5030 transponder, controle PR 120.8. 320 para Guarulhos, decolagem da 28, mantendo a proa, 2.500 pés, curva esquerda, Dael Leda Motiva. Aerovia Presumo 10, controle 1208, transponder 5030, então 3897. Aero 5030, 5030 transponder 3897, portão 5, chame quando pronto, vou explicar isso mesmo. Estou chamando a pronto, 3897. Né, 6210, desce e mantenha 4 mil pés. Descida aprovada 4 mil pés, 6210. Plagem da 28, vento 250 graus, 05 nós. Livre de decolagem 28, gol 1969. Proa 075, limite nessa proa são 20 milhas. Ok, direita 075, limite são 20 milhas. Desconsiderando a horta sobre o trem, 6210, descendo 4000. É meio aguardando o último vetor para interceptar o localizador. Está autorizado a descida até 2000 pés. Bom, no 66, aguardando o último vetor, desce a 2000. Salvador Azul 4270, tá? Tá no táxi com 3 horas de vista, não tem a Maceió, 120 Maceió. 120 Maceió e 330, confere? Sim, senhor. Autorizado, Juliette Alfa, até o ponto de espera da 28. No ponto de espera da 28, com a torre 1895, ajustado em 14, bom. Obrigado, Juliette Alfa, até o ponto de espera da 28. Torre 1-1-8-9-5 1895, Torre, Xané 4-3, obrigado. Xané 6210, curva agora à esquerda na proa 045, limite agora ao localizador. Afirmativo, esquerda 045, limitado pelo localizador, 6210. Patrulha, boa noite, gol 1869-1500. Gol 1869, boa noite. Contato radar, se mantém a nível de voo 360 via Elefa 1. 360 no Elefa 1, gol 1869. Gol 1966, confirma então, está mantendo a mínima limpa 200 nós, reduzindo 189, gol 1966. 210 em redução para 1809. Guardando o último vetor para interceptar o localizador. Seria, tá, gente, acaba de interceptar o localizador. Então, foi para o Oxané 6210. 7-1-1-6-6. Mojaron, voa Aracaju. 5026 transponder, controle 120.8. 79-6210. 82-2500 para frente, após a direita, Naron. 5026-1208, azul 2702. Confirmando a curva, a primeira curva é a direita. E conte o transponder para o 0275. 0275 à direita, ou 2792. E reportagem estabilizada, 6210. Bono 166, passou o ZAN. Completa final do procedimento, chame torre 198, decimal 95. 95, 166, graças. Salvador, Gol 1166, ILS Zulu, Capiteira 22, para visão. Capiteira 1166, continua aproximação número 2, aguardando pista livre, altímetro 614. Ativo, aguarda a autorização de pouso, 614, ajuste 1166. Se está acionado por algum tráfego, corrija para o 0276, por favor. Solo 5-5, à esquerda, agilizando com gentileza, livre na Charlie, chamando o solo 2-1-1, boa noite. Charlie, agilizando 2-1-1, vai chamar a Charlie 4-3, boa noite, tudo bem. Está ciente da informação, Charlie, a autorização é para a Vitória. Lavino Vitória, 160, só um minuto, cópia. Pois não, qual seria a subida que a gente deu? Ah, inicialmente a Coral, da 28. Coral da 28, graças. Torre 198, decimal 95. Ok, completando, chama na torre 295, graças. Para o portão 07. 07, também pode ser, boa. É, certo. 1166, pouso autorizado, ficha 28, vento 260 graus com 05 nós. Livre, pouso, ficha 28 com 1166. 210, boa noite, número 2 na aproximação, altímetro 1014, aguarde pista livre, 6210. Sim, ativo número 2, prosseguindo aproximação, aguardando pista livre. Confirmando, 6210, pista seca? Firmo, pista seca. Ok. Vai, Salvador, é o 4206, 2.4422, pronto. 4206, mantenha o ponto de espera. A manter o ponto de espera, 4206. Pode prosseguir, por favor. Azul 2591 para Vitória. Autorizado via Golf 677, nível de voo 160. Decola da pista 28, primeira curva esquerda após manter proa até 2.500 pés, saída Coral. Controle Salvador, 120.8, torre 118.95, aciona o 0276, o azul 2590. Autorizado 160 para Vitória, Golf 677, decolada 28 com curva esquerda, vai manter a proa da pista até 2.500 pés, sai no perfil da Coral. 1208 é o controle, 0276 é o transponder e 10895 é a torre. Azul 2591, no correto, chame para posicionamento. Chamada para posicionamento quando pronto, 2711. 2591. Salvador. Boa noite, bom nome, minha amiga, Batista, taxi 6 Delta. 28, vento 250 graus com 05 nós. Estimativa, livre pouso na 28, Chané 6210. Boa noite, Lima. Gol 1869, chame restrito na frequência 1288, alternal no 353. 288, 353, gol 1869, boa noite. Boa noite. Ali mantém, cabeceira 28. Ali mantém 28. Solo 01, prossegue próximo à esquerda, agilizando por gentileza. Na Charlie se chama 1219 no solo, boa noite. Afirmativo, prosseguindo para agilizando, para levar na Charlie, vai chamar 1219, no grato. Solo é o 6210, livrou na chave, na sua. 6210, bem-vindo a Salvador, boa noite, está ingressado via Índia, portão 09. Ok, está ingressando o pátio via Índia para o portão 09, 6210. Quem que chamou o azul? 2781, nosso EBTO para os 43, só para confirmar se a pista ainda é a 28. Afirmativo, esperando com a 28, hein? Azul 27, 12, 43, puxa a câmera. 27, 12, parte 3, autorizado, Semtax. Autorizado, repórter Tax, 27, 12. Foi 06, decolou 03, controle no 208. 208, bom dia, Azul. Salvador, bom dia, Azul com a 206, passando 900. do 4206, contato radar na decolagem, mantenha próximo a 2.500 pés, após intercepta a saída Aron, subindo via para o nível de voo 350. Pronto, 2.500, depois Aron, via 350. Solo Lagoa 2712. Prossiga 2712 na escuta. 66 no POV, 66310 de autonomia, alterno recife, tá pronto, está. Tá no POV, é autonomia. 3:10. Ok, segue aprovado, Kilo Alfa, até o ponto de espera 28, lá com a torre indo no 895, ajuste 114. Bom voo. Kilo Alfa, ponto de espera 10104, o azul 2712. A frequência da torre, ponto de espera 10895. 7915. O solo Salvador é o azul 2591, pátio 3 para puxa também. O 2591, no pátio 3 autorizado, sem táxi. Autorizado, pátio 3, chamando o táxi 2591. Jan 3897, pushback acionamento. Sete, portão 5 autorizado, sem pé. Demora ataque, 3897. Boa noite, voo 1953. Eu me enganei, é 125, eu também 1211, obrigado, boa noite. Azul 2792, aproximando pontos parados 28, pronto. Sim, informação Delta, autorização Vitória. 60 graus com 4 nós. Além de decolar 28, Azul 2792. 1705, acione identificação via chegada e pit, desça para 4.000 pés, ajuste 1014. 1705, sente, chegada e pit, desce a 4.014, autorizado e pit, o gol 1705. 1705, autorizado e pit, obrigado. Azul 4206, chame Recife na frequência 12685. 2685, 4206. Papa Tango, November, Charlie, Charlie, a sua identificação. Papa Tango, November, Charlie, Charlie, contato radar, 71 milhas nordeste de Salvador, mantenha nível de voo 100. Foi amplo para interceptar a chegada e pitch, reporte para descida. Atira 2, controle 120, decimal 8. Astronave a bordo. 4 horas e 55, autonomia e alterna o galeão. É, 291 da Azul, condições de sair via táxi Equilo? É, desculpa, podia repetir a informação? Afirmativo, o senhor tem condições de sair via táxi Equilo? Agora. Até 2500, após Aron, 2712. Papatango, November, Charlie, Charlie, informo Salvador, opera visual, teto 1500, visibilidade 7 km. Então, senhor, então vai Kilo, Alfa, na escolha da 28, chama 2895, 2591 da Azul. Após a colagem, mantenha a proa até 2500 pés, após curva à esquerda, no perfil da subida da Alleda, Bidev, onde intercepta a aerovia. 5040 transponder, controle APL 120.8. 360 aprovada, 250, decola 28, mantendo proa até cruzar 2500, depois curva esquerda na perfil da Alleda, Bidev. 5040 transponder, 1208 controle, do Coronel Bem Batista. Chega quando pronto, portão 2, posicionado. Tchau. Salve Salvador, uma boa noite, está 3197. 3197, prossiga. Boa noite. Apenas para o nosso planejamento, poderia nos informar qual é a saída prevista para o galeão? Dael. Dael, obrigado. Mensagem 38907, 325 de autonomia, 225 a bordo, até na galeão. 3897, táxi Juliette, Alfa, na minha escuta até o ponto de espera da Golf. Quando lá a torre sinos 895, ajuste em 14, bom voo. Juliette, Alfa, até o ponto de espera, 19705, desça para 2.000 pés, ajuste 1014, autorizado o procedimento ILS Zulu da pista 28, reporte estabilizado. 19705, desça 2.014, autorizado ILS da 28. Torre Salvador, boa noite, 2591 da Azul, com a espera da 28. 2591, autorizado a alinhar e decolar a pista 28, vento 260 graus com 4 nós. Autorizado a alinhar e decolar 28, 2591 da Azul. Logo, Uno, meia, batido, chegate na manhã, portão 02. Quatro cinco, porção 12 autorizados, time táxi. Sim, Alexandre. Alô, Salvador, 2781. Escuta, prossiga. Eu solicito autorização 180 para a vitória da consulta, tem essa informação diária. Firmando a Gol, 17. Azul, 2781. Azul, 2781. Confisca, só um minuto para autorização. Subir e iniciar a Alefa. Gente, Alefa, pista 28, confirma? Isso, Alefa 1, pista 28. Alefa 1. É Uno Bravo ou Uno Alfa? Alefa Uno. Alefa Uno. Olá, Salvador, boa noite, Oxenai 61, no 6259 com a Delta, para Guarulhos. Sim, é só um minuto, daí a subida, 6259. Guarulhos, daí 6259. Falou, é o 6201 da Oxené. Prossiga. Coordenação, nível de voo 380 para Goleão. Um minuto, cópia, seguida da EL. Eu tenho já 36, o 6201. Você vai correr de 38? Não, sem problema, a gente pega o 36 mesmo. Prepare então da EL, aguarda a cópia. Isso, da EL, número 3, cópia. Tá ok. Para Caju. Azul 2712, autorizado a PRO de Aracaju. Autorizado Aracaju, 2712. Controle Salvador, boa noite, 2591 da Azul. Azul 2591, contato radar na decolagem, suba via coral para o nível de voo 160. Mantém a restrição de manter a reta até 2500, já? Mantenha pro até 2500, azul 2590. Positivo, até 2500, esquerda coral, subindo para 160, 2591 da azul. Abrão da Ok, me quer chamar o controle? November Charlie Charlie, autorizada a descida para o nível 070, reporte para modificação de regra. Bom, 705 no localizador. Não é esse agora. Bono 705, complete sinal do procedimento LS Zulu. Chame a torre 118, decimal 95. LS Zulu, torre 18, decimal 95, obrigado. Oi, Salvador, boa noite, Bono 705, final do LS Zulu, 28. Bono 705, muito boa noite, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso, informo o Airbus alinhando para decolagem. Ciente, agora autorização, Bono 705. Dan 3897, tem nível de decolagem da 28, venta de 260 graus com 5 nós. Iniciando, Dan 3897. 705, informa a grande oscilação do glide quando a aeronave alinha para decolagem. Muito obrigada pela informação. Oi? Vou pedir aqui para ele corrigir aqui, velho. É. Aí o senhor empurra a aeronave até o 43. Deu. Olha, a gente consegue fazer aqui a volta com meios próprios aqui. Aqui meio ingressando um pouco na Índia e retornando, se é possível. Mas as condições estão ok então, sempre pro táxi. Táxi Gol, então 135 a bordo, 3 horas e 40, galera. 35, 13h40, Berna Galeão. Prova táxi, Juliette Alfa, deu ponto de esperada 28. Na minha escuta até lá. Travessa da torre 1895 no ponto de espera, com ajuste em 14. Juliette Alfa, ponto de espera, torre 1295, até lá matando a escuta, 1014, boa no mesmo. Prole, boa noite, então 3897. 3897, contato radar na decolagem, mantenha prota 2500 pés após intercepta a saída da EL, subindo via para o nível 320. Ok, mantenha a prota 2500 pés após curva esquerda, saída da EL, 3897. Controle, eu tenho 3897, agora 2500 pés por banda esquerda, por isso eu vou direto da EL. Então, perfil da saída do TAM 3897, formou uma tráfego na posição 2 horas, 7 milhas, cruzando 060 em subida para 1160, Alfa TAM 72. Ok, mantém a saída, TAM 3897. 359. Guarulhos, 360, rota pedulo 10, decola pista 28. Após decolagem, mantenha a reta até 2500 pés, após curva à esquerda, perto da subida da Euleda, Motiva, 54, quais são? 5034, transponder, controle opere 120.8. Guarulhos autorizado 360, decolada 28, no perfil da EL, mantenha a prova até 2500 pés, esquerda, Leda Motiva, no Brasil 10. 5034 aciona e 1208 é o controle, o Xana Conosco está aqui na ponte 7. Xana Conosco pronto, puxa o final. Xana Conosco, 6258. 6201, cópia. Afirmo, prossiga. Galeão 360, rota conforme, Irume, Open November 857, Mouso. Decolagem 28, após decolagem primeira curva. Quais são? Após decolagem 28, mantém a reta até 2500 pés. Após curva à esquerda, perfil da subida da Euleda, Irume. Ao intercepto, depois novembro de 57. 50, 107, transponder, 5017, controle 120.8. Aprovado para Galeão, nível 360. Nota conforme o plano de voo, Irume, Amper, novembro de 57, Mouso. Decola da 28, vai manter a proa até 2500, curva esquerda, sai no perfil da saída da El, transição Irume. Da El, Bidev Irume. 5017 no transponder e a frequência de controle 120, decimal 8, Oceania 6201. Tá confirmando, da El, Leda, Irume. É, da El, Leda, a transição não é Bidev após Irume? Negativa, da El, Leda, após Leda, vou Irume. Tá bom, lá após Leda, vou Irume direto, mas na caça tá Bidev antes, tudo bem. Salve, Salvador, Gona 705, Ligando 5228. Gona 705. Prossiga via... Mantenha a taxa Índia, o Gona 705. Mantenha a Índia, não perderam aqui. Zero no chame quando pronto, portão 9, puxa acionar. Afirmativo, reporta nessa frequência pronto, 6201. Zero 5, ingresso à Índia, portão 02. E a para o 02, mas 6201 na escuta? Afirmativo, na escuta, prossiga. Tá com alguma DLA no plano? Tô com o plano vencido aqui, acabou de vencer seu plano. Olha, com certeza foi feita, porque nós inclusive saímos também com esse atraso lá do Galeão pra cá, e havia DLA lá, com certeza tem daqui pra lá também, mas a gente vai ficar na companhia, ok? Ok, eu vou dar uma procurada também aqui na IF. Tá, joia, obrigado. Confirme a novembro para retalhar, hein? Zero zero, então, modifico o plano da presente, novembro para retalhar. Solicita agora a velocidade do 050. Para o nível de voo 050, o November Charlie Charlie. Autorizada a marcar da Pro. November Charlie Charlie, voe na Pro do VR. Agora na Pro do VR, Charlie Charlie, estão descendo para 50. O 645 decolou os 28, mas em pro até 2500 pés, o controle no 20, decimal 8. 208. Controle Salvador, voo no 645, boa noite. Voo no 645, contato radar na decolagem, mantenha pro até 2500 pés após interceptar a saída da El, subindo para o 360. 3897 já ultrapassou o tráfego ATR em altitude. Pode voar para o Admo ativar? Pode, coordenação, 3897. Aguardando. Titan 3197 com informação aqui. Delta. 3197, Galeão, só 1360. Inicial da EL. Ok, aguardando autorização da 3197. O Azul 2781, na escuta? Uno, uma boa noite. Sim, pronto, cópia? Copia. Autorizado para Conquista 1160, rota conforme, Elefa, Piló, conforme. Decolagem pista 28. Após decolagem, mantenha reta até 2500 pés. Após curva à esquerda, perfil a subida Elefa 1. 5052, o transponder, controle 120.8. 160 autorizado para Conquista, pista 28, mantenha reta até 2500 após curva esquerda, Elefa 1. 0052, transponde 208, azul 2781. Negativo, qual a quando pronto, puxa acionar. Azul 2712, 60 milhas, nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantenha nível de 150, chame o controle Aracaju na frequência 120.3. November Telecena, Fiji 050, solicita o 030 para o cancelamento. Tango November Charlie Charlie, plano IFR cancelado 2133, desça para 3000 pés, ajuste 1014. 3000 pés, ajuste 1014, quero ver. Papa Tango November Charlie Charlie, autorizada a descida para 1500 pés, no, via corredores, reporte no através de Interlagos. Descida para 1500 pés, reposta através de Interlagos, do TLC. Para cópia. 317, prossiga. 360, Galeão, aprovado, rota conforme plano, Irume, OPNOVEIBA 857, Mozo, conforme. Decola a pista 28, após recolagem, mantém a reta até 2500 pés, após curva esquerda, perfil da subida da El Leda, após Leda, voa Irume. 50, 60, transponder, controle 120.8. Ok, OTAN 3097, autorizando Galeão, nível 360, via foi novembro 857, após o Irume, até a posição 11, completa a chegada. Decolada pista 22, manterão reta de decolagem por até 2500 pés, após curva esquerda, e cumpre o perfil da saída da EL, Leda Irume. Transponder 5050, controle de saída 120, decimal way. Posição número 1, rota 3197. Só confirmando o transponder, 5060. 360, tá? 3197. Afirmativo, chame quando pronto, posicionar. Reportando a próxima, 3197. Alô, Oceané 6201, pushback acionamento 29. E Oceané 6201, portão 9, autorizado, sem táxi. Claro, táxi, Oceané 6201. Alô, Oceané 6259, pushback acionamento 07. Autorizado no 7, 6259, chame táxi. Autorizado, pushback acionamento 07. Azul 2591, no meia dúzia de milhas da posição Coral, serviço radar encerrado, submantenha o nível de voo 160, chame o controle Ilhéus na frequência 120.1. Qual controle Ilhéus 120, Ana? 2591 da Azul. November Charlie, Charlie, confirme pouso na pista 28. Pouso na auxiliar, na outra frente. Tente. Nossa coordenação, dessa 2 adequada, pouso para a frente. November Charlie, Charlie.